このまま心臓を貫かれたいか。なぜ引かん。 わからねえ。俺にもわからねえんだがよ。ここを一歩でも引いちまったら、なんか大事な今までの誓いとか約束とか、いろんなもんがへし折れて、もう二度とこの場所に帰ってこれねえような気がする。 そう、それが敗北だ。 じゃあなおさら引けねえな。 死んでもか。 死んだ方がマシだ。 なんという強き心。敗北より死を取るか。小僧、名乗ってみよう。 ロロノア・ゾロ。 Esse é o meu nome. Eu luto com espadas. Ouro no azul, caçador de piratas. Monkey D. Luffy ganhou o meu respeito. E desde então eu sou o seu braço direito. Na minha infância eu fiz um juramento. Ser o melhor espadachim do mundo inteiro. Dedicando minha vida sempre em treinamento. Aumentando a minha força em todo momento. Na luta com o Mihawk, olhos de falcão. Percebi que estava longe, será que foi em vão? Enquanto sua espada acerta o meu coração, eu não vou recuar, tenho determinação. Prefiro a morte e a derrota. Essa é minha história. Com lágrima nos olhos, não vou me esquecer. Eu juro novamente, nunca mais eu vou perder. Yeah, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Mas nunca mais eu vou perder. A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho. Ser o melhor espadachim. Ouro no azouro. Yeah, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Mas nunca mais eu vou perder. A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho. Ser o melhor espadachim. Ouro no azouro. Então segui em frente, katanas em minhas mãos e uma nos meus dentes. A cada batalha, me superando sempre e também derrotando vários oponentes. Santorium, estilo três espadas. Um espadachim do bando de chapéu de palha. Não fujo da batalha, nem com hemorragias. Força nos meus braços, Ichini Gorilla. Asura, a fúria de um demônio. Minha cicatriz deixou um mistério no meu olho. Provei meu alto nível e querem minha cabeça. Mais de 100 milhões é a recompensa. E eu ainda quero superar. Pedi para Mihawk para me treinar. Yeah, eu vou até o fim. Para um dia ser o melhor espadachim. Yeah, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Mas nunca mais eu vou perder. A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho. Ser o melhor espadachim. Ouro no azouro. Yeah, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Mas nunca mais eu vou perder. A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho. Ser o melhor espadachim. Ouro no azouro. Nada tira minha honra, nada tira minha coragem. Tomei a dor de Luffy, luto com dignidade. Nada tira minha honra, nada tira minha coragem. Tomei a dor de Luffy, luto com dignidade. Nada tira minha coragem. Tomei a dor de Luffy, luto com dignidade. Vencendo um por um, eu vou até o fim. Para um dia ser o melhor espadachim. Conquistei muitas vitórias ao entrar na grande rota. Meus inimigos não verão minha derrota. A cada confronto eu tô mais perto do meu sonho. Ser o melhor espadachim. Loro no Azoro. Se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.